você nasceu profeta. Você tem uma meta, você tem uma missão. Eu sei que muitos tentaram te matar espiritualmente, tentaram sufocar os seus sonhos, mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você veio para fazer revolução, você não veio para ser influenciado pelo mundo, mas veio influenciá-lo. Eu nasci profeta, nada pode me calar. Eu sei que tudo que eu tenho falado é a verdade, mas os que odeiam a verdade vão dizer que é espírito de rebeldia. Mas os que amam a verdade vão entender que é intrepidez, coragem, ousadia. Eu nasci profeta. Eu nasci profeta. Nasci profeta. Uma meta. Eu tenho uma meta. Não, não, não, não, não, não, não, não. Eu nasci profeta. Uma meta. Eu tenho uma. Não sou inspirado pelo Tupac, Michael Jackson, nem por Marvin Gaye, nem pelo Cazuza, nem Tim Maia, nem Bob Marley, nem por qualquer outro canto. Eu sou inspirado pelo Espírito Santo. O Evangelho me faz cantar vida, pro morto ressuscitar, pro cego ver, pro mudo falar, pro coxo andar, e o incrédulo que não crê em Jesus, que ele passe a acreditar. O que eu canto traz à existência aquilo que não existe, traz alegria para aquele que andava triste, constrói o que estava destruído, traz de volta para o pai o filho que estava perdido, transforma ódio em amor, traz o alívio para a dor, pega o homem derrotado, leva ele até Cristo e faz ser um vencedor. Eu não escrevo inspirado em Chico Xavier, eu sou inspirado no autor da vida, Jesus de Nazaré. Meu braço forte, a vida que venceu a morte, meu sumo sacerdote, pra entrar na mansão celestial, irmão, o sangue do mestre é o nosso passaporte. Anunciar o evangelho, essa é a minha meta. Eu fui escolhido por Cristo, por isso nasci profeta.